Feliz sábado. Feliz sábado! Como é bom estar aqui com vocês. E o título da mensagem desta manhã é assim: O Júbilo no Céu. O mundo celestial reencontra o mundo dos homens. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse 19. Enquanto você abre, o capítulo 19 do livro do Apocalipse é um capítulo muito interessante. Mas enquanto você abre aí, permita-me contextualizar e introduzir essa mensagem de uma forma um pouquinho diferente da mensagem da alegria, que é justamente o contrário à mensagem da tristeza. O mundo dos homens é o mundo mais triste que existe. Até mesmo o mundo dos demônios, que talvez poderia ser mais triste ainda do que os dos homens, encontra no nosso mundo a sua expressão. O ódio, a violência, o pecado, a morte, o crime, o choro, a podridão, a doença, o sofrimento, a frustração, encontram no nosso mundo o seu lar. E com certeza esse não é o melhor lugar para se viver, né? Mas sabe que essa é uma visão pequena, e acima de todo sofrimento, ou de todo pecado, ou de toda morte, existe um Deus que é todo sábio, que é amor, e que vai destruir o pecado, o sofrimento, o crime, a morte para sempre, e nos fará felizes e fiéis para todo sempre. Amém. Bonito, né? E a gente só consegue vislumbrar essa mensagem da alegria no seu verdadeiro valor quando a gente olha para a mensagem da tristeza. Mas o fato é que Deus venceu e Ele redimiu tudo em Jesus Cristo. Antes de ler o capítulo 19 do Apocalipse, deixe-me citar para vocês um outro texto da Bíblia, onde Paulo diz assim: porque agradou a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, versos 19 e 20. Em Cristo, Deus redimiu todas as coisas, de forma que hoje o choro tem durado durante a longa noite do pecado, mas a alegria virá pela manhã, como aquele hino que cantamos, né? Amanhã gloriosa já está raiando. Breve voltará Jesus. Amém? E essa manhã é a manhã da ressurreição. Amanhã, quando vai nascer o sol da justiça, Jesus vai voltar. E isso nos trará alegria sem fim. Dessa perspectiva, vamos ler o Apocalipse 19, os versos 1 até o verso 10. E a Bíblia diz assim: depois destas coisas ouvi uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores a Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos ou grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, porque lhe foi dado se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe, irmãos, vocês não me conhecem, então talvez vocês espantem a gente ler uma quantidade grande dessa de textos, né? Mas saiba que nós vamos ler muitos mais textos além desse. Claro que na nossa cultura nós já não estamos mais muito acostumados à leitura e a gente tem dificuldade de se concentrar e de entender as implicações do que a gente lê. Então, para isso serve a pregação também. A gente vai explicar muito das coisas e das imagens que João coloca nesse texto. Agora, é importante que a gente se maravilhe diante desse texto. Esse texto está falando de coisas acima da humanidade, acima do universo, da própria realidade celestial, onde Deus habita e é louvado para sempre. É essa a perspectiva que o livro do Apocalipse traz para a gente. Deus soberano no seu trono, os anjos, os 24 anciãos, os seres viventes e a grande multidão louvando a Deus continuamente, dizendo aleluia, glória a Deus, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é justo, porque Ele é santo. Agora, vamos começar do começo. João começa esse capítulo dizendo: depois destas coisas, ouvi uma grande voz no céu, louvando a Deus. Que coisas são essas? E sabe que no contexto imediato, essas coisas se referem especialmente à visão do Apocalipse 17 e 18. Que provavelmente é um dos trechos mais difíceis de toda a Bíblia. Mas eu gostaria de dar um quadro para vocês, um pouco mais amplo e um pouco mais geral, desse contexto do Apocalipse 19. Então ele vai dizer, depois destas coisas, começa a acontecer isso. Então vamos fazer um quadro geral do livro do Apocalipse. Vai lá para o capítulo 1, verso 1, e quem sabe esse verso seja um dos mais famosos versos deste livro. Talvez alguns de vocês o conheçam de cor. E vamos dar um panorama geral do livro do Apocalipse para podermos entender o capítulo 19. Então, Apocalipse 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Muitas pessoas que não conhecem a Bíblia ou que não creem nela tem dificuldade com expressões do tipo assim: Jesus te ama. Especialmente porque elas são ignorantes a respeito da identidade desse Jesus que as ama. E fica muito esquisito para elas. Jesus parece um ser imaginário, como se dissesse Cinderela te ama, Saci Pererê te ama. Vocês conseguem entender que para elas não faz muito sentido essa história de Jesus te ama? Porque elas não sabem quem é Jesus. E obviamente que a Bíblia tem muitas respostas para isso. E talvez a mais radical delas é aquela que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez carne. A identidade de Cristo é a identidade do próprio Deus, que se faz homem, e é Ele que te ama. Mas o livro do Apocalipse também traz uma revelação sobre Cristo no capítulo 1, que para mim é um dos versos mais lindos do Apocalipse, que é o verso 5, na qual a Bíblia diz assim: da parte de Jesus Cristo e quem ele é? Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E olha o verso 7. Eis que esse Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá. Impressionante, é lindo, maravilhoso. E no livro do Apocalipse, Deus nos revela a volta de Jesus. Desde o capítulo 1 até o capítulo 22, todo o livro do Apocalipse respira a atmosfera: Jesus Cristo está voltando. O dia que a gente deixar de crer nisso e de respirar essa mesma atmosfera, não faz mais sentido sermos chamados de adventistas. Mas obviamente que antes que Jesus venha, existe a história da humanidade. E essa história não é uma história simples nem fácil da gente entender. É por isso que o livro do Apocalipse não é um livro simples e fácil de ser entendido. De forma geral, eu posso dizer para vocês que o livro do Apocalipse traz a história da igreja. Os capítulos 2 e 3. As sete igrejas que representam as igrejas que haviam na Ásia Menor no primeiro século, que representavam a condição da igreja durante todos os séculos da era cristã antes que Jesus viesse. Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse nos dão um panorama espiritual por detrás de toda a história humana. É nesses capítulos que são apresentados aqueles temas que nós lemos no Apocalipse 19. Os 24 anciãos, os anjos, o trono de Deus. É no Apocalipse 4 e 5 que a Bíblia diz que ao redor do trono de Deus estão milhões de milhões de anjos. Imagina a quantidade de seres que Deus criou para sua honra, para sua glória, para o seu louvor, seres sem pecado. Isso também nos ajuda a entender quando o dragão lança uma terça parte dos anjos com a mentira e com o pecado para esse mundo. Imagina a quantidade de demônios. Todas essas características são características espirituais que estão por detrás da história humana. Por detrás da história política, familiar, econômica, social, existe um mundo espiritual enorme. E que nós precisamos criar consciência desse mundo espiritual. Da presença de Deus, da presença do diabo, da presença das influências que nos chamam ao amor, à fé, à obediência, à fidelidade. E daquelas influências que nos chamam à mentira, à transgressão, à desobediência, à falta de fé, à falta de amor e etc. Adiante, dos capítulos 6 a 11 do livro de Apocalipse, João trata da história do mundo, sob aquelas imagens que você conhece, que vocês conhecem, os sete selos, as sete trombetas, Apocalipse 10, Apocalipse 11. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 22, o Apocalipse fala da história do fim. É o fim do mundo. E é essa história que está contada no livro que João escreveu. Assim, vamos nos deter um pouquinho mais na história do fim. Todo o livro do Apocalipse, a partir do verso 12 até o verso 22, eles estão emoldurados em um quadro cuja moldura é o grande conflito. É assim que o livro do Apocalipse fala da guerra no céu, da guerra na cruz. É uma guerra entre Deus e diabo, verdade e mentira, luz e trevas, fidelidade ou infidelidade. Após essa revelação do conflito no céu e do conflito na cruz, o livro do Apocalipse se detém na humanidade. E o que, que acontece no capítulo 12, verso 17? Ali está um povo fiel, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas para que ninguém pense que tudo são flores, o que, que acontece no capítulo 13? Está o mundo inteiro adorando a besta. Estão conseguindo ter uma visão mais geral do livro? Essa é a dinâmica do livro do Apocalipse. Agora, enquanto o mundo inteiro adora a besta, existem 144 mil que não se mancham, que não se maculam, que não mentem, que são fiéis ao Cordeiro e o seguem por onde quer que ele vá. Olha que imagem interessante, né? O mundo inteiro adora a besta, mas os 144 mil são fiéis. Qual grupo que a gente está? E quem sabe a gente possa dar uma resposta hoje, mas essa não seja a resposta final. Hoje tem muita gente adorando a besta, que vai se arrepender e que vai estar no céu. E que antes disso vai adorar a Deus. E você que hoje adora a Deus, se você está em pé, Paulo diz, cuidado para que não caia. Esse é o panorama do livro do Apocalipse. É interessante a disposição espiritual desses 144 mil, porque eles cantam, eles louvam a Deus diante do mar de vidro. Eles são vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome. E quando todo mundo toma a sua decisão, depois que todo mundo tomar a sua decisão, fecha-se a porta da graça e caem as últimas pragas, descritas em Apocalipse 16. E elas caem sobre todos os homens que se uniram ao diabo e se uniram também a um poder misterioso. Lembra do Apocalipse 17? E João vê uma besta, e nessa besta sentada uma mulher, e o que está escrito na sua testa? Mistério, Babilônia, a mãe das abominações e prostituições desta terra, que não são poucas. O poder de Babilônia é um poder misterioso. Por que que as pessoas, tendo acesso a Deus, para adorar a Deus, adoram a ídolos? Isso não é um mistério? Por que que as pessoas, podendo viver uma vida saudável, usam drogas? Não é um mistério? Que elas façam mal a si mesmas, que elas busquem o mal, que elas se deleitem no mal, que elas gostem do mal? Isso é um mistério. E a Babilônia encarna esse mistério que une os homens em pecado, em transgressão contra Deus, contra o Cordeiro. Portanto, eu coloco aqui o mistério da idolatria, o mistério da embriaguez. E é interessante que a mulher do Apocalipse 17, ela está embriagada com o quê? Com sangue. Olha a imagem da violência que toma conta do nosso país, do nosso mundo inteiro. As pessoas embriagadas com sangue. Esse é o poder da blasfêmia. Como as pessoas são blasfemas. Liga uma televisão, uma internet. É 24 horas por dia blasfemando contra Deus. É isso que eles fazem. O dia inteiro. Não fazem outra coisa. O poder do comércio ilícito, que dá muito dinheiro, mas que rouba a alma. O que nesse mundo dá dinheiro igual armas e drogas? Muito dinheiro. Agora, o pecado é tão miserável que você tem no mundo uma enorme quantidade de traficantes cheios de dinheiro morando nas favelas mais podres. Teve um grupo de amigos meus que foi pregar a palavra de Deus num país da África que chama Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau é um dos países mais miseráveis do mundo, mas é um país estratégico para o tráfico internacional de drogas. E os traficantes de Guiné-Bissau, eles não têm o que comer. As ruas deles são de terra esburacadas e ilumiadas. Mas eles andam de BMW, de Audi. São as incoerências desse mundo podre de pecado. Esse comércio. E a Bíblia fala de Babilônia enriquecida, de comércio ilícito. E a Bíblia também fala que os pecados dela se acumularam até o céu. É muito pesado. E a Bíblia diz assim: ai de ti, ó grande cidade, porque em uma hora chegou o teu juízo. Apocalipse 18, verso 10. Agora, dá uma olhadinha no Apocalipse 18, versos 11 adiante, que vai dar um quadro pra gente mais completo ainda dessa estrutura que a gente chama de Babilônia. E a Bíblia diz assim, a partir do verso 11: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. E ele vai especificar as mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro e especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carros e de escravos e almas humanas. A imagem da Babilônia, para mim, no meu coração, ela é a imagem de um grande mercado, cheio de coisas cheirosas, bonitas, gostosas, interessantes, caras. Não são todas essas imagens presentes nesse texto? E quem sabe as coisas mais caras de todas, as almas humanas? E o nosso mundo, ele encarna esta Babilônia de forma muito interessante, né? A gente consegue perceber todos esses símbolos e imagens nos quatro cantos desta terra, onde as pessoas vivem e como vivem. Mas a Bíblia declara a destruição desse sistema. E ela diz assim: ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, púrpura e escarlata. Em uma hora ficou devastada, tamanha riqueza. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus, contra ela, julgou a vossa causa. Quando a gente olha para a Bíblia dessa perspectiva, a alegria de Apocalipse 19 se nos torna muito especial. Porque quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a prostituta Babilônia, que é a sociedade, que é a igreja, que é a política, que é toda essa confusão na qual a gente está envolvido e que envolve as pessoas na mentira, na idolatria, na maldade, no pecado e etc., não dá para ficar feliz. Por detrás dela está a condenação das almas humanas. E é por isso que o Apocalipse vai terminar, ele vai caminhar para o seu fim, e ele vai dizer assim: depois destas coisas, ouvi uma grande voz, como de grande multidão, dizendo: a salvação, a glória e o poder são de Deus. Dá para a gente perceber melhor o texto agora? O Apocalipse revela a estrutura mais triste, mais pesada, pior que existe. E ele diz: depois destas coisas, o coral começou a cantar. E é um coral feito por pessoas redimidas, por anjos que jamais pecaram. E todos eles cantam: a salvação, a glória e o poder não são do homem, são de Deus. E a gente tem que entender isso, abraçar esse entendimento e nos alegrar nesse entendimento. E como é Deus? Em Apocalipse 19, ele é justo e verdadeiro. Verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompe a terra, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Neste mundo, os filhos amados de Deus derramam o seu sangue. Todos eles. E acima de todos eles, o próprio Deus que se fez homem derramou o seu sangue. Mas lembra do livro de Isaías: o dia da vingança estava no meu coração. E Deus vai se vingar do teu sangue, do sangue de todos aqueles que deram a vida neste mundo. O livro do Apocalipse traduz a forma mais intensa de alegria possível. É uma alegria perfeita, sublime, que muitas vezes nós temos dificuldade de sentir no nosso coração. Mas ele faz isso somente depois de descrever o desastre e o desespero humano. Todo o sistema político, econômico, filosófico, espiritual, religioso, desenvolvido pelo homem, sob a inspiração do diabo, vai ruir. Tem ruído diante dos nossos olhos e não vai durar mais muito tempo. Toda a riqueza será devastada. Todo o prazer ilícito vai perder o sabor. Mas os fiéis vão cantar: aleluia. É assim. É por isso que a gente tem que ser fiel. E a fumaça do fogo que queima o pecado vai subir pelos séculos dos séculos. O mundo celestial se curva, se prostra diante de Deus em adoração. E os homens, pequenos ou grandes, são chamados a fazer o mesmo. Da perspectiva de que Deus é o Todo-Poderoso, e nós podemos nos alegrar e exultar e darmos glória, pois a cada segundo o céu se aproxima. A cada segundo de vida, Jesus Cristo está mais perto de voltar. Vocês sabem disso? Vocês confiam nisso? Vocês creem nisso? Vocês estão alegres por causa disso? São chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se ataviou e se vestiu de justiça prática. Fé em ação através do amor. Essa é a justiça com a qual a gente deve nos vestir. Termos fé em Deus, mas não uma fé teórica. Uma fé que se manifesta em amor uns para com os outros. É fácil? Não é. Mas é possível. E é muito bom. Traz muita alegria. Aleluia. E João diz: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Mas o homem tem uma natureza miserável. Apocalipse 19, 10. Quando João vê isso, ele diz: eu me prostrei diante do anjo para o adorar. Ele peca. João é um pecador. Você se identifica com ele? Você conhece a revelação do céu, mas você erra em pecado? Seja bem-vindo ao time. João, que escreveu o Apocalipse, também era assim. E se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Ele nos perdoa e ele nos purifica. O ato que João fez foi errado, foi pecado. E eu tenho a convicção que ele relatou isso com tristeza e vergonha, em verdadeiro arrependimento. Mas o anjo do Senhor aproveitou e deu a ele uma lição: a adoração somente a Deus. E sob qual fundamento a gente adora a Deus? Sob o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. O que vem de Cristo e cujo conteúdo é Cristo é o espírito da profecia. E esse espírito se manifestou em todas as eras do pecado, desde Adão até hoje. E quanto a nós, adoremos a Deus. Mas vamos ver como é que a visão do Apocalipse 19 continua, dos versos 11 ao 16. E a Bíblia diz assim: depois de tudo isso, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas. E tem ele um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a descrição da volta de Jesus no livro do Apocalipse. É aquele que vem vitorioso, mas a vitória dele manchou a sua roupa de sangue. O nome dele, Verbo de Deus. Em outros sentidos também, ele é chamado Fiel e Verdadeiro. É ele quem julga tudo e todos com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo que podem esquentar ou destruir a alma. Ele é o rei, e ele tem um nome que ninguém conhece. A Bíblia diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. E existe muito pastor safado e ladrão usando o nome de Jesus por aí. Não é verdade? Manipulando o nome de Jesus. Não, irmão, em nome de Jesus, você me dá tudo o que você tem. Eu fico rico, você fica pobre, mas Deus vai te dar, se você tiver fé, Deus vai te devolver em dobro. Mentira, cobiça, ganância, em nome de quem? De Jesus. Mas ele, Jesus, o Verbo de Deus, tem um nome que ninguém conhece, que ninguém manipula. É bonito saber disso? Esses são os benefícios de a gente estudar o livro do Apocalipse. Pessoalmente, Jesus Cristo pisa o lagar do Deus Todo-Poderoso. E na sua coxa o título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, o céu está vindo para a terra. O céu está vindo para a terra. Mas antes que ele se concretize na terra, a última guerra. Apocalipse 19, versos 17 a 21. Quando esse Rei dos Reis adentra a atmosfera do mundo que ele criou e redimiu, mas que não lhe aceita, a Bíblia diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos, livres ou escravos, pequenos ou grandes. e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Se você estuda o finalzinho do livro de Ezequiel, você vai perceber um quadro veterotestamentário de grande parte dessas imagens aqui. Gog e Magog reunidos contra Deus, e Deus é vitorioso contra eles. Aquele era um quadro localizado de uma guerra universal. E em Apocalipse 19, nós percebemos algumas coisas interessantes. O mundo espiritual coordena o mundo material. É assim que as aves ouvem as vozes do anjo, a voz do anjo, e obedecem e se reúnem para comer carne. E carne de quem? Dos reis desta terra, dos poderosos desta terra, daqueles que utilizam do poder econômico, religioso, militar, social, para fazer o quê? Oprimir a alma humana. E é contra eles que Cristo guerreia. É assim que o mundo está em guerra contra o céu. A besta, os seus exércitos, todos eles lutam contra Cristo. Mas o fim deles é a prisão. A besta foi aprisionada junto com o falso profeta. E quem é esse falso profeta no texto? É aquele que seduziu as pessoas a receberem a marca da besta, adorarem o número do seu nome. Infelizmente, hoje não vai ser o dia que a gente vai poder esclarecer isso, né? Quem sabe um outro dia. Mas o fato é que o fim daqueles que odeiam a Deus é o lago de fogo e enxofre. E o restante vira comida de urubu. A gente percebe que no livro do Apocalipse, as imagens mais tristes e mais pesadas coexistem com as imagens mais felizes e mais alegres. É porque esses são os dois únicos caminhos. Ou, no fim, vai dar tudo muito errado se a gente escolher o pecado, o diabo e as coisas deste mundo. Ou vai dar tudo muito certo se nós escolhermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. É os dois únicos caminhos. Não tem alegria no pecado e não tem tristeza no céu. Amém. Louvado seja Deus por isso. E é assim que a palavra de Deus descreve o destino final do dragão em Apocalipse 20. Ele é preso e etc. E então, finalmente, o mundo celestial reencontra o mundo dos homens. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ouvi grande voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e o próprio Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono diz: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma margem do rio a outra, a árvore da vida, que produz os seus frutos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E não haverá noite, e nem precisarão eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Para terminar, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém? E obviamente eu não poderia terminar com nenhum outro verso, a não ser o verso 21, o último verso da Bíblia, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? A gente pode experimentar a alegria do céu aqui na Terra? Sim e não. Sim, nós podemos nos alegrar porque Jesus está voltando. Sim, tudo está feito. Mas com certeza a alegria do céu, de forma perfeita e plena, só no céu. Mas vamos nos permitir nos alegrar desde já, enquanto Jesus não volta. Vamos viver na certeza de que em breve Ele vai voltar. E vamos confiar que a graça dEle nos basta para a salvação. Amém. E se você deseja partilhar desta alegria, desta graça, desta salvação, eu te convido a, junto comigo, louvar a Deus, número 128 do Hinário Adventista: o Rei vem vindo. Amém. Oh. Deus maravilhoso e eterno, muitíssimo obrigado pelo privilégio de louvarmos o teu nome, Pai. Obrigado pelo privilégio de sabermos que tudo está feito, Pai, e que em breve Jesus voltará, Pai. Se estaremos vivos ou não, não importa, Pai. O que importa é que o Senhor nos prepare para o dia da nossa morte ou para o dia da volta de Jesus, de forma que estejamos ao teu lado naquele grande dia, Pai. Que a tua graça nos baste para isso, assim perdoe os nossos pecados. Nos ensine a te amar e amarmos uns aos outros. Retira de nós os nossos pecados e faze-nos fiéis e felizes, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.